escrevo como seria sem ti. És o meu sonho, você nasceu pra mim. Então grito bem alto pra todos ouvirem minha voz, o quanto eu te amo. E pra te provar eu corro o mundo só pra te abraçar. E faço o que for preciso pra ver brilho no teu olhar. Nenhuma discussão irá ter força pra nos separar. Então vamos sair, curtir o som que embalou o nosso amor. É a carreta na pressão de mar e tuba, equipe na pressão. Som automotivo, que é tradição de Marituba. Moda AR-15, disparando sucesso. AR-15. Sentado escrevo como seria sem ti. És o meu sonho, você nasceu pra mim. Então grito bem alto pra todos ouvirem minha voz, o quanto eu te amo. E pra te provar eu corro o mundo só pra te abraçar. E faço o que for preciso pra ver brilho. Discussão irá ter força pra nos separar. Então vamos sair, curtir o som que embalou o nosso amor. É a carreta na pressão de Marituba, equipe na pressão. Som automotivo, que é tradição.